2533-25897, obrigado, bom dia. M05, tem livre decolagem, pista no 0, vento 030 graus, com 05 nós. Iniciando, M05. Cinco, decolador 14, chama agora o controle, 198, bom voo. 198, bom dia. O 357, suas mensagens estão saindo pré-cortadas, ok? Afirmativo, agora melhorou? Agora 100%. Beleza. É possível, o papel de ofício. Vou coordenar com o CEP, e pode voar Eval inicialmente. Eval, obrigado. Ligou 605, bom dia. Bom dia, no 605, contato radar, voo 360, Dael, Leda, Bidev. Na presente, pode voar Leda. Presente, Dael, Leda, Bidev, 360, voando Leda, 605. TAM 357, autorizado por onde, Ofito? Ofito, TAM 357, obrigado. Solo Salvador, TAM 353, 149, 4 horas, apenas para ataque. 53, via Pátio Pinga, no ponto de espera 18,62, atingindo 1013, bom voo. Ajuste 10013, via Pátio Pinga, no ponto de espera 18,62. M05, coordenado com o centro, está autorizado por onde, bridge? Gente, controle, se autoridade prefere manter a rota, está com as formações aqui, vai dar bem na pro de bridge. Sem problema então, mantenha, Zael Leda, bridge. Obrigado. Salvador, 35514. Prossiga. Atinge, mantenha no 50, cara. Ok, mantenha o 50 pro de Aracaju. Manterá. Salvador, bom dia, tanto 3153, ponto espera da UNO. Vou avisar o pronto. Tan 3153, bom dia, a linha e decola, pista 10. Vento 030 graus, 5 nós. A linha decola da UNO 0, Tan 3153. Estação 430. 3517, ciente, chame centro Recife em 1260, alterno 288. 260, 288. Obrigado, bom dia. Cinco, chame agora centro, não, chame direto para Aracaju, 1203, serviço da terminada 64 milhas de Salvador, bom dia. O trip 55 no 4, copiou? Afirmativo, senhor, chama então Aracaju no 1230, 355 no 4. Bom dia. 5973 para o pushback acionar. E o 5973 autorizado o pushback acionar, chame táxi. Chama. B05, chame centro Recife, 125, 1, alterno 3325. 25, 1, 3325, bom dia. Trouxe de Salvador, bom dia, Tan 3153, decolando, você escuta? Tan 3153, contato radar, subo 380, saída da El, Leda, Pidev, bom dia. Da El, Leda, Pidev, bom dia. Rota 3153, suba restrito para o nível 340. Bora restrito no nível 340, né? Dollar Rio 5953 para o táxi, vamos seguir com vocês a bordo, 3 horas e 30, eu tomo Rio do Mundo, Salvador. Rio 5973, táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, na torre 118, decimal 62, ajuste 1013. Táxi, frente, quando no ponto de espera, 183. 5, 9, 5. Bom voo, Rio, obrigado. Um abraço. Obrigado. November Alpha, escute a Índia, e só um minutinho para cópia. Bom dia, Rio 5973, autorizado a linha de decolar para o estrão 0, vento norte com 03 nós. Autorizado a linha de decolar para o estrão 0. Rota 31153, chame Recife na frequência 1251 e alternado 13325. Tomando Recife, 1251 e alternado 325, 31153. Bom dia. Chega. Após a decolagem, já mantém a restrição de 2000 pés após curva esquerda na Prodigiamo. Após 2000 pés, Prodigiamo. Afirmativo. 9 graus para a cópia. Local Salvador, Salvador, decola da 17, direita, ingresso no corredor Achão, no New Pass. Controle 119, decimal 8, transponder 0115. Salvador, aos 29, chama agora o controle 119, decimal 8. 119, 8, obrigado. Obrigado aí pela cooperação. Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, contato radar decolagem, após 2000 pés, vou na proa de Jamon. Após 2000, proa de Jamon. Mantenha 0115, aqui, no transporte é controle 198. Numeral, cotejamento correto, tem livre acionamento e quando pronto para o táxi, chame torre 1862. Bom voo. Salvador, bom dia, 2408, para o 1600. Modelo azul 4208, identifique, desça para 2000, ajuste padrão, informe estabilizado na final ILS, autorizado para o Diduna. Transponda 5430. Direto autorizado 340 Guarulhos, pista 10 por direita da El, Leda, 19-8-5430. É o transponda, tá 3179. 3179, correto, para puxar assinado. Salvador, total 9991 na Fortaleza, autorizado 310, decolada pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Forti, controle 199 decimal 80, transponder 5413. Aprovado 310, Nove nove nono, cotejamento correto, não para perceber a questão. O acionamento, tem estacionamento, chame para o puxo total. November Alfa tem livre táxi, altímetro 10 no 3, chame para ingresso. Pushback, acionamento, Aero Brasil 2090. Mike, estamos Juliette, autorizado pushback, acionar, chame táxi. Mandei o Oceané 6200, identifique na proa de Duna, desça para 2000 pés, ajuste padrão. Direto Duna, ajuste padrão, 1003, Oceané 6200. Rio 5973, chame Recife 125.45 e alterna 126.85. 1245, 2645, confirme. Só secundária 126 decimal 85. Obrigado, 2000. 79, pronto pro puxa assinar? Positivo, pronto pro puxa assinar. Não, hoje autorizado pro puxa assinar sem táxi. Autorizado. No pátio 3, autorizado, pushback and taxi. Autorizado, pushback and taxi. Juliette, boa autonomia alternativa? Mike, Juliette, alterna Belém com 2 horas e 30, 6 horas e 30 com comando. Sim, Tenente, tem livre táxi de Apache ainda no ponto de espera, 18,5 altímetro, 1003, bom voo. O meu Papatango, muito bom dia para a Petrolina hoje. Ok, tem livre acionamento, aguardando coordenação com o centro, só um minutinho, para cópia. Dando zero. Azul 4208, complete a final de leste, torre 18,6, até o meu posto. 18,6 graus, 4208. Salvador, bom dia, Azul 4208, estabilizado o pesador da 10. Azul 4208, avistado, tem livre pouso pista 10, entre 10 graus, 2 mais. Livre pouso 10, Azul 4208. Afirmativo, em novembro, alfa Lima tem top 017. Bom dia, Fama Rondô Mike Tango Juliette. Ponto espera da 10, decola separado se possível. Gente, mantenha o ponto de espera, por gentileza, já tem um tráfego da Azul com pouso autorizado na 10. Afirmativo, atenção, tráfego vai manter. Pronto, cópia. Petrolina 045, correto e disponível. Decola da 10. Você é corredor forte ou corredor cheio? Ok, corredor Axé, decola 1 na 7 direita, controle 19-8, transponda 5-1 na 7-6.